7346-46, chama o controle 120, décimo 8. Ok, 208, pode. Controle, bom dia, Gol 1173, cruza 1400 na saída da El. 1173, contato radar, tudo para nível 360, boa letra. Ok, na presente letra, nível 360, 1173. 9434, chama Recife, frequência no 260, alterna 1288. 260-1288, 9434, bom dia. 10, vento 100 graus, 062, é nóis. Decola na tela, tá interessante. Decolado 49, chame o controle, 1208. 1208, bom dia, Salvador. Controle de Salvador, o 3520 transfere, vai passar 1400 pés na saída PUCA. 3520, contato radar, vou para nível 370 via PUCA. Via PUCA 370, 3520. 1973, chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 1288, bom voo. 251-288, bom dia. D520, chama Centro Recife, frequência 2085, alternando 2545. Recife 2685, alternando 2545. Bom dia, até logo mais. Da 3816. Estamos com a informação Delta. Da 3816, aciona a identificação. Desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 5. Voa direto, Sierra Vista 366. Direto 366, 3816. Azul 9247, ponto de espera pronto. Azul 9247, voo autorizado a alinhar e decolar pista no zero. O vento 100 graus, 05 nós. Eu venho alinhar e decolar o Azul 9247. Azul 9247, decolado 04, chame o controle, 120, desce lá 8 com voo. 208, obrigado, bom dia, o 9247. Controle de Salvador, bom dia, o Azul 9247, decolou da Elma. Azul 9247, subi, mantenha 320, voa Leda. 320 para a Voaleta da presente, 429247. Torre Salvador, boa noite, bom, 561, está aproximando a ponte espera, vamos no zero, está pronto. Boa, 561, boa, autorizado, aliar e manter pista no zero. Ali mantém pista 10, 1561. Bono 561, reautorizado, linha aérea decolar, pista no zero, vento 100 graus, 079. Livre a linha aérea decolar, pista 10, bom, 561, no bom. 561, decolada 07, chama o controle, 120, decimal 8, meu voo. 208, voo, 561, obrigado, bom dia. Controle Salvador, um bom dia, bom 561, saída da El, passa 1700 metros. Todo 561, bom dia, contato radar, subo um passeio 360, via saída da El. Via saída da El, subindo 360, voo 1561. São 38 no meio, autorizado o procedimento RNAV, reporta passando Serra Vitor 366. Para o Manaus 366, iniciando o procedimento. 38 ao meio. Bom dia, bom 8-1, pode esperar da 1-0, pronto. 8-1-1, voo autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-0, 0 grau, 0-6-2, é nóis. Além decola da 1-0, bom 8-1. Passando 3M, iniciando o procedimento, 386. 386, chama a torre de frequência 1-1-8-9-5. 1895. Azul 9247, chama o centro Recife. Frequência 1-251, alterna 1-288. 251-288, 9247, bom dia. Torre. Salvador San 3816. Passou Serra Vitor 366 à distância. San 3816, boa, continue a aproximação. Reporte Serra Vitor 372. Ajuste no 015. Gente, quando 015, reportará o 372. Decoladas 1-1, chame o controle 120, decimal 8, morro. 108. Então 3816, autorizado, pouso, pistão 1-0, vento 1-0, 0 grau, 07 nós. Pouso autorizado, 3816. 8-1-1, contato radar, submantenha nível 340, voo elétrico. Está presente, direto elétrico, 340. Estou no 561, no chamo Centro Recife, frequência 1251, alterna 1288. Recife 1251, 1288, gol 1561. Noite no Uno, chamo Centro Recife, frequência 1260, alterna 1288. 260-288, bom noite. Santa 3, contestando, bom dia. Luno 71, bom dia. Para cópia, chame som, 1, 2, 1, decimal 1. Chamei sim, posso? Tá de novo lá, obrigado.